Fecheiro 71, página 698, capítulo 56. Sopa de tartaruga. Despertei tarde, doía-me o corpo todo. Tinha tirado as mantas e a minha pele estava quente e seca. A dor no braço era horrível. Os 43 pontos do Sr. Willoughby eram como alfinetes cravados na carne. Não tinha outro remédio. Teria de usar a penicilina. O breve passeio até ao armário onde estava a minha roupa deixou-me suada e trêmula. Tive de me sentar bruscamente para não cair. Sassená, sentes-te bem? Jamie tinha metido a cabeça pela porta com um ar de preocupação. Não. Vem aqui, pode ser? Preciso de um favor teu. Queres vinho? Um biscoito? O Murphy preparou-te um caldo especial. Num segundo estava ao meu lado, com a mão fresca na minha face. Por Deus, estás a arder. Sim, mas não te preocupes, tenho um remédio. Tirei o estojo com as seringas e as ampolas. O braço direito doía-me tanto que cada movimento me obrigava a cerrar os dentes. Agora tens a oportunidade de te vingar, disse com ironia. O quê? Exclamou. Pretendes que eu te crave uma dessas estacas? Sim. Mas preferia que o fizesses de outro modo. No rabo? Sim, homem. Olhou para mim, inclinando a cabeça. Diz-me o que devo fazer. Indiquei-lhe cuidadosamente como preparar a injeção. Tens a certeza? Hesitou. Não sou muito hábil com as mãos. Apesar da dor no braço, desatei a rir. Tinha-o visto fazer de tudo, sempre com o mesmo toque, leve e hábil. Olha, eu apliquei-te e não doeu assim muito, pois não? Com os lábios apertados, ajoelhou-se na cama, limpando-me o rabo com algodão molhado em conhaque. Assim está bem? Sim. Pressiona com a ponta em ângulo, afundando meio centímetro, e aperta o êmbolo devagar. Esperei com os olhos fechados. Quando olhei para trás, Jamie estava pálido e com as maçãs do rosto brilhantes do suor. Deixa lá. Levantei-me lutando contra a ansiedade. Dá cá. Tirei-lhe o algodão para molhar um pouco a extremidade. A mão tremia-me por causa da febre. Mas cala-te. Peguei na seringa e cravei-a como pude com a mão esquerda. Doeu-me. E doeu-me mais quando, ao pressionar o êmbolo, o polegar me escorregou. Jamie teve de atuar. Com uma mão, segurou-me a perna e com a outra pressionou lentamente o êmbolo até que a última gota do líquido branco desaparecesse do tubo. Quando retirou a agulha, respirei fundo. Obrigada. Lamento muito, sussurrou suavemente um minuto depois. Pôs-me uma mão nas costas para me acalmar. Não importa. Eu tinha os olhos fechados e por trás das minhas pálpebras via pequenos padrões coloridos. Lembravam-me uma mala de boneca que eu tive na minha infância. Pequeníssimas estrelas cor-de-rosa e prateadas contra um fundo preto. Esqueci-me. Das primeiras vezes é difícil fazê-lo. Creio que espetar um punhal em alguém é mais fácil, acrescentei. Não estás preocupado se magoas a pessoa. Ele não disse, mas expirou com força pelo nariz. Conseguia ouvi-lo andar pela divisão, guardando os tojos das seringas e pendurando a minha saia. No sítio onde dera a injeção, parecia ter-se formado um nó por baixo da minha pele. Desculpa, disse eu, não era isso que eu queria dizer. Mas disseste bem, replicou calmamente. É mesmo mais fácil matar alguém para sobreviver do que magoar alguém para salvar a vida a essa pessoa. És mais corajosa do que eu. Não me importo que tenhas dito o que disseste. Abri os olhos e olhei para ele. Não te importas o Thanos? Mirou-me com os olhos azuis semicerrados. Levantaram-se-lhe os cantos da boca. O Thanos, concordou. Ri-me, mas tive de parar, pois fazia-me doer o braço. Não quis dizer aquilo que disse. Pelo menos da maneira como disse, porque não é isso que eu quero dizer. E fechei os olhos outra vez. conseguia ouvir o bater de pés no convés por cima de nós. E a voz do Sr. Warren, que se levantara em calculada impaciência. Passáramos a grande Ábaco e a Eleutera durante a noite. E agora rumávamos a sul, para a Jamaica, com o vento por trás. Não me arriscaria a que disparassem contra mim. Ia ser feito em picadinho. Ou ser preso e enforcado, se não tivesse alternativa, disse eu. Nem eu, corroborou Jamie. Mas tu, comecei a dizer, mas calei-me. Olhei para ele, curiosa. Pensas mesmo assim? Perguntei lentamente. Achas mesmo que não tens alternativa? É verdade? Estava um pouco afastado de mim, os olhos fixos no porto. O sol bateu no seu nariz longo e direito e ele passou-lhe um dedo, lentamente, para cima e para baixo. Os seus ombros subiram ao de leve e baixaram. Sou um homem, Sassená, disse ele muito suavemente. Se eu pensasse que tinha alternativa, talvez não o fizesse. Não precisas de ser corajosa em relação a coisas que sabes que não podes evitar, não é? Olhou então para mim, esboçando um sorriso. Como quando uma mulher dá à luz. Tens de o fazer. Não interessa se tens medo ou não. Vais fazê-lo. Só quando sabes que podes dizer não é que é preciso ter coragem. Deixei-me estar deitada, quieta por um pouco, a observá-lo. Jamie fechara os olhos e encostara-se para trás na cadeira. As suas pestanas, ruivas e longas, pareciam absurdamente infantis. Contrastavam estranhamente com as olheiras e as rugas nos cantos dos olhos. Estava cansado, mas dormira, desde que tinha sido avistado no navio pirata. Não te contei sobre o Graham Menzies, pois não? Disse eu, por fim. Os olhos azuis abriram-se de imediato. Não, quem era? Um doente. No hospital em Boston. Graham tinha 60 e muitos anos quando o conhecera. Um emigrante escocês que não perdera a pronúncia, apesar de viver há 40 anos em Boston. Era um pescador ou fora ou em tempos. Quando o conheci era dono de vários barcos de apanha de marisco e os outros é que pescavam por ele. Era parecido com os soldados escoceses que conheci em Preston Pans e Falkirk. Simultaneamente estoicos e bem-humorados, preferindo brincar com coisas que eram muito dolorosas, a sofrerem em silêncio. Tome cuidado, menina, foi a última coisa que me disse, enquanto o anestesista o sedava para que eu amputasse a sua perna esquerda, comprometida por um cancro. Veja lá se corta a perna certa. Não se preocupe, assegurei-lhe, dando-lhe palmadinhas na mão. Hei de saber qual é a perna. Tenha certeza? Esbugalhou os olhos, simulando uma expressão horrorizada. E eu a pensar que o que ficava era o canhoto. Ainda continha as gargalhadas quando lhe puseram a máscara. A amputação correu bem e Graham, já recuperado, tinha ido para casa. Mas não foi surpresa para mim quando voltei a ver, passados 6 meses, o relatório sobre o tumor original não tinha sido conclusivo e as dúvidas, afinal, eram confirmadas, metástases nos nódulos linfáticos da virilha. Retirei os nódulos cancerosos. Começou a radioterapia, cobalto. Retirei-lhe o baço, para onde a doença se espalhara, sabendo, porém, que a cirurgia de nada iria adiantar. Mas não querendo desistir. É muito mais fácil não desistir quando não é a própria pessoa que está doente, disse eu, fitando as ripas de madeira do teto. E ele desistiu? Perguntou Jamie. Eu não lhe chamaria exatamente desistir. Estive a pensar, anunciou Graham. O som da sua voz ecoou no estetoscópio. Assim? Mas não pense em voz alta até eu acabar isto, pode ser? Soltou uma breve risada, mas manteve-se quieto até que eu lhe auscultasse o peito, movendo o disco do estetoscópio das costelas para o externo. Muito bem, disse eu por fim, pondo o estetoscópio à volta do pescoço. Em que é que esteve a pensar? Em suicidar-me. Os seus olhos enfrentaram os meus nesse momento, quase como se me desafiasse. Olhei de soslaio para trás, para ter a certeza de que a enfermeira se fora embora. E então puxei a cadeira destinada às visitas e sentei-me perto dele. As dores estão mais fortes? Perguntei. Há coisas que se podem fazer, sabia? Basta dizer-nos. Hesitei em acrescentar esta última frase. Ele nunca nos dissera. Mesmo quando tinha sido óbvio que ele precisava de ser medicado, nunca mencionara o seu desconforto. Mencioná-lo eu mesma parecia uma invasão da sua privacidade. Vi que contraía os cantos da boca. Tenho uma filha, disse ele, e dois netos, rapazes bonitos. Ah, estava a esquecer-me de que os viu na semana passada, não é verdade? Era verdade. Vinham pelo menos duas vezes por semana para o ver e traziam desenhos e bolas autografadas para mostrar ao avô. E ainda tenho a minha mãe, que vive num lar em Canterbury, disse, meditabundo. Custou os olhos da cara. Mas é um lugar asseado e a comida é boa o suficiente para que ela a desdenhe enquanto a come. Olhou com indiferença para o lençol onde deveria estar a sua perna e levantou o coto. Um mês? Quatro? Três? Talvez três, disse eu. Com sorte, acrescentei, feita idiota. Resfulgou, acenando com a cabeça na direção da solução intravenosa, suspensa por cima dele. Não desejava pior sorte nem a um cão. Olhou em redor para os vários utensílios. Custa cerca de $100 por dia a minha estada aqui, disse. 3 meses? Isso dá, meu Deus, quase $10,000. Abanou a cabeça de semblante carregado. É um mau negócio. Não vale a pena. Os seus olhos cinzentos piscaram na minha direção. Eu sou escocês, sabia? Nasci forreta. E não é agora que vou mudar. Por isso, fiz o que ele pediu, disse eu, ainda a olhar para cima. Ou melhor, fizemo-lo juntos. Tinha-lhe sido prescrita morfina para as dores. É como o láudano, mas mais forte. Deitei fora metade de cada ampola e enchi com água. Isso significava que nas 24 horas seguintes não iria sentir o alívio da dose completa. Mas essa era a melhor forma de lhe darem depois uma dose mais forte, sem o perigo de virem a descobrir o que tínhamos feito. Falámos sobre usar os medicamentos naturais que eu estava a estudar. Eu tinha conhecimentos suficientes para preparar uma dose mortal, mas não tinha a certeza se seria indolor. E ele não quis que eu me arriscasse a ser acusada se alguém suspeitasse e pedisse uma autópsia. Vi Jamie levantar uma sobrancelha. Não interessa. É só uma maneira de saber como a pessoa morreu. Ah, é como um tribunal? Mais ou menos. De qualquer forma, seria de esperar que ele tivesse morfina no sangue. Isso não provaria nada. E foi o que fizemos. Respirei fundo. Não haveria nenhum problema se eu lhe tivesse dado a injeção e saísse. Foi o que ele me pediu para fazer. Jamie mantinha-se calado, os olhos fixos em mim. Mas não consegui fazê-lo. Olhei para a minha mão esquerda, vendo não a minha própria carne, mas os dedos calejados de um antigo pescador e as grossas veias verdes que lhe corriam até ao pulso. Espetei-lhe a seringa, disse eu. Passei um dedo no pulso, onde a veia passa pela extremidade distal do rádio, mas não consegui pressionar o êmbolo. Na minha memória, via a outra mão de Graham Menzies erguer-se, arrastando os tubos e fechar-se sobre a minha mão. Ele já não tinha muita força, mas era suficiente. Fiquei ao lado a segurar-lhe na mão até ele se ir. Ainda o conseguia sentir, o batimento regular da sua pulsação no meu pulgar, abrandando lentamente e mais lentamente, segurando-lhe ainda na mão, até que não lhe sentisse mais o pulso. Olhei diretamente para Jamie, querendo afastar essa recordação. Então veio uma enfermeira. Era uma das enfermeiras mais novas, muito expansiva e pouco discreta. Não tinha muita experiência, mas conseguia identificar quando um homem estava morto. E eu ali sentada, sem fazer nada. Uma conduta nada própria para uma médica. E a seringa de morfina vazia, pousada na mesa, ao meu lado. Ela andou a falar, é claro, disse eu. Já estava à espera de que o fizesse. Mas tive presença de espírito para pegar na seringa e deitá-la no incinerador quando ela saiu. Era a palavra dela contra a minha e o assunto foi dado por encerrado. Torci a boca num sorriso irónico. Exceto pelo facto de que, na semana seguinte, me terem oferecido o cargo de chefe do departamento. Muito importante. Um gabinete jeitoso no sexto andar do hospital, bem longe dos doentes, onde não podia matar ninguém. Ainda esfregava o pulso com o dedo. Jamie esticou a mão e pousou-a sobre a minha para me fazer parar. Quando é que foi isso, Sassená? Perguntou numa voz muito gentil. Um pouco antes de eu ter ido com a Bri para a Escócia. Foi essa a razão por que parti, na verdade. Deram-me uma licença de longa duração. Disseram que eu andava a trabalhar muito e que precisava de umas férias. Não fiz questão de conter a ironia na minha voz. Estou a ver. A sua mão aquecia a minha, apesar de eu estar com febre. Se não tivesse sido por isso, por teres perdido o trabalho, terias vindo, Sassená. Não apenas até à Escócia, digo, mas até mim? Olhei para ele e apertei-lhe a mão, respirando fundo. Não sei, confessei. Não sei mesmo dizer. Se não tivesse vindo até à Escócia, se não conhecesse o Roger Wakefield, se não tivesse descoberto... Calei-me e engoli em seco. Foi o Graham quem me fez vir até à Escócia, disse eu por fim, sentindo que o ar me faltava. Ele pediu-me que visitasse a Escócia um dia para dar os cumprimentos dele a Aberdeen. Fitei Jamie subitamente. E não o fiz. Nunca fui a Aberdeen. Não te preocupes, Sassená. Jamie apertou-me a mão. Eu mesmo te levo lá quando voltarmos. E acrescentou em tom prático. Não que haja muita coisa para ver.